Tem cor de uva, mas não vira vinho. Está na salada para ser comido. Se temperar, deixa a comida avermelhada. Esse é o poder da beterraba. Beterraba fica melhor temperada. A beterraba eu comi na salada e tomo suco de beterraba. E graças a Deus que a beterraba não acaba. Eu manchei minha camisa de beterraba. Eu sujei a toalha de beterraba. Eu pintei meu cabelo de beterraba. Eu comprei um terno da cor beterraba. A beterraba fica melhor temperada. A beterraba eu comi na salada e tomo suco de beterraba. E graças a Deus que a beterraba não acaba. Eu tenho um quintal no fundo de casa. E lá eu tenho uma plantação de beterraba. E todo dia eu como beterraba. Porque minha colheita nunca acaba. Vamos cantar junto. A beterraba fica melhor temperada. A beterraba eu comi na salada. Tomo suco de beterraba. E graças a Deus que a beterraba não acaba.